A Rádio JB apresenta um pesadelo. Maurício, depois de sair do seu trabalho, entra em uma estrada deserta e escura. Se assusta com o uivo de um lobo. Vê um vulto à sua frente, capota seu carro e fica preso às ferragens. Mesmo sentindo muita dor, tenta ligar para alguém, mas seu celular está fora de área. Preso às ferragens, ele vê novamente um vulto. Tenta pedir ajuda. Socorro, socorro! Ele sente um leve toque em suas costas e quando se vira, não vê ninguém. Tentando sair do carro, ele não conseguindo, se fere cada vez mais. De repente, fica inconsciente. O vulto era uma mulher que se empenhou em ajudá-lo, retirando das ferragens milagrosamente. Ela levou para sua casa e cuidou de suas feridas. Muito agradecido, se despediu e quis ir embora, mas ela não deixou. Amarrando na cadeira, torturando cada vez mais. Só se ouvia suas unhas foram todas arrancadas, uma a uma. Ele gritava de dor. Após muita tortura e sofrimento, ela resolveu matá-lo. Não, não, por favor, não me mate. De repente, quando ela vai torturá-lo com um maçarico nos olhos, ele acorda. Eram as luzes da ambulância. Ele seria salvo. A Rádio JB apresentou um pesadelo. Participaram deste episódio Guilherme, Luiz Fernando, Bárbara, Mariana, Mariazinha, Melissa, Breno.